Avante caminhemos, seu evangelho a salvação ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal lutemos com vigor, para a glória de Deus vir o mundo inundar. Nosso trabalho vão ser, se Deus não for presente, só ele esforço aqui bendiz, e é quem nutre a semente, e aproxima-se o final, bem perto de haver, quando a glória